Fecheiro 15, capítulo 42. Exasperou-a o tom preocupado de Pasquale. Enquanto guiava em direção à casa dela, perguntou-lhe: O que disse o Armando? Como é que tu estás? Bem, tenho de comer mais. Estás a ver, não cuidas de ti. Lila rebentou: Pasquá, tu não és meu pai, não és meu irmão, não és nada. Deixa-me em paz, está bem? E não posso preocupar-me contigo? Não. E tem cuidado com o que fazes e o que dizes, principalmente com Enzo. Se lhe contares que me senti mal, e não é verdade, tive só uma tontura, corremos o risco de acabar com a nossa amizade. Mete 2 dias de descanso. Não vais falar com o Socavo. Foi o que te aconselhou Capone e o que te aconselhou o comitê. É uma questão de oportunidade política. Estou-me lixando para a oportunidade política. Foram vocês que me meteram em sarilhos. Por isso agora faço o que eu achar melhor. Não o convidou para subir e ele foi-se embora zangado. Chegada à casa, Lila deu muitos mimos a Genaro. Fez o jantar, esperou por Enzo. Agora parecia-lhe que tinha a respiração curta e estável. Como Enzo se demorava, deu de comer a Genaro. Receou que fosse uma daquelas noites em que ele se encontrava com mulheres e voltava a altas horas da noite. Quando o menino derrubou um copo cheio de água, acabou com as ternuras, gritou-lhe como se ele fosse um adulto, em dialeto: És capaz de estar sossegado um bocadinho ou tenho de te dar umas bufetadas? Por que é que me queres dar cabo da vida desta maneira? Nesse momento entrou Enzo. Ela tentou mostrar-se gentil. Comeram, mas Lila teve a impressão de que a comida lhe custava a descer até ao estômago, que lhe arranhava o peito. Assim que Gennaro adormeceu, dedicaram-se aos fascículos do curso de Zurique, mas Enzo cansou-se depressa. Tentou por várias vezes com bons modos ir dormir. Foram tentativas vãs. Lila estava decidida a deitar-se tarde. Tinha medo de se fechar no quarto. Receava que os sintomas que ocultara de Armando aparecessem assim que se encontrasse sozinha no escuro, todos de uma vez, e a matassem. Ele perguntou-lhe baixinho: Dizes-me o que tens? Nada. Andas de cá para lá com o Pasquale? Porquê? Que segredos são os vossos? São coisas do sindicato. Fez-me inscrever e agora tenho de tratar disso. Enzo fez uma expressão de desalento. Ela perguntou: O que foi? O Pasquale contou-me o que estás a fazer na fábrica. Contaste a ele? Contaste aos do comitê? Porque é que o único que não merece saber de nada sou eu? Lila enervou-se, levantou-se, foi à casa de banho. Pasquale não resistira. O que teria contado? Só a respeito das chatices que ela queria arranjar a Socavo com o sindicato? Ou também lhe contara sobre Gino e sobre a indisposição na via dei tribunali? Não fora capaz de ficar calado. A amizade entre homens tem as suas regras, não escritas, mas rigorosas. Não é como a amizade entre mulheres. Puxou o autoclismo, voltou para junto de Enzo e disse-lhe: O Pasquale é um espião. O Pasquale é um amigo. Tu, afinal, o que és? O tom fez-lhe mal. Foi-se abaixo de forma inesperada, de imediato. Encheram-se-lhe os olhos de lágrimas. E tentou em vão fazê-las voltar para trás, humilhada pela sua própria fraqueza. Não quero dar-te mais chatices do que aquelas que já te dei, soluçou. Tenho medo de que me mandes embora. Assou-se e acrescentou num sussurro: Posso dormir contigo? Enzo olhou para ela, incrédulo. Dormir como? Como tu queres. E tu queres? Lila murmurou, fixando a garrafa de água que estava no centro da mesa e que era cómica. Gennaro gostava muito dela. Tinha uma cabeça de galinha. O essencial é que me deixes estar ao pé de ti. Enzo abanou a cabeça, descontente. Tu não me queres. Quero-te, mas não sinto nada. Não sentes nada por mim? O que estás a dizer? Eu gosto muito de ti e todas as noites desejo que me chames. E que fiques abraçado a mim, mas além disso não desejo mais nada. Enzo empalideceu. O seu belo rosto contraiu-se. como se sentisse uma dor insuportável. Concluiu: repugno-te. Não, não, não. Vamos fazer aquilo que tu queres, agora mesmo. Estou pronta. Ele fez um sorriso desolado. Ficou um bocado em silêncio. Depois não suportou a ansiedade dela. Balbuciou: vamos dormir. Cada um no seu quarto? Não, no meu. Lila, aliviada, foi-se despir. Enfiou a camisa de noite. Foi ter com ele a tremer de frio. Ele já estava na cama. Deite-me deste lado? Está bem. Deslizou para debaixo dos cobertores. Apoiou a cabeça no ombro dele. Passou-lhe um braço por cima do peito. Enzo ficou imóvel. Ela sentiu de imediato que se soltava dele um calor fortíssimo. Tenho os pés gelados, sussurrou. Posso pô-los junto dos teus? Sim. Acaricio-te um pouco? Deixa-me estar assim. Pouco a pouco, passou-lhe o frio. A dor no peito desfez-se. Esqueceu-se do pico na garganta. Abandonou-se às tréguas da tepidez. Posso dormir? Perguntou-lhe, atordoada do cansaço. Dorme. Capítulo 43. Ao romper do dia, sobressaltou-se. O seu corpo recordou-lhe que tinha de acordar. Chegaram logo os maus pensamentos, todos bem nítidos. O coração doente, os retrocessos de Genaro, os fascistas do bairro, o pedantismo de Nádia, a impossibilidade de confiar em Pasquale, a lista das reivindicações. Só depois se deu conta de que dormira com Enzo, mas que ele já não se encontrava na cama. Levantou-se à pressa, mesmo a tempo de ouvir a porta de casa fechar-se. Levantara-se assim que ela adormecera? Ficara acordado a noite inteira? Dormira no outro quarto com o menino? Ou adormecera com ela, esquecendo-se dos desejos? Certamente tomara o pequeno almoço sozinho, depois de ter posto a mesa para ela e para Genaro. Fora para o trabalho, sem palavras, com os pensamentos na ideia. Lila, depois de ter entregado o filho à vizinha, também correu para a fábrica. Então, já decidiste? Perguntou Edo, um pouco amuado. Decido-me quando me apetecer, respondeu Lila, voltando ao tom de antigamente. Somos uma comissão, tens de nos informar. Fizeram a lista circular? Sim. E o que dizem os outros? Quem cala, consente. Não, disse ela. Quem cala está acagaçado. Capone tinha razão. Nádia e Armando também. Era uma iniciativa fraca, uma coisa forçada. Lila trabalhou no corte da carne com afinco. Sentia vontade de fazer mal e de sofrer, espetar a faca na mão, deixá-la deslizar agora da carne morta para a sua viva. Gritar, atirar-se contra os outros, fazer com que todos pagassem pela sua incapacidade de encontrar um equilíbrio. Ah, Lina Cerullo, és incorrigível. Por que é que fizeste aquela lista? Não queres ser explorada? Queres melhorar as tuas condições e as desta gente? Estás convencida de que tu e eles começarão daqui, disto que agora são, e virão a unir-se à marcha vitoriosa do proletariado de todo o mundo? Qual quê? Marcha para se tornarem o quê? Agora e sempre operários? Operários que trabalham sem descanso, de manhã à noite, mas no poder? Patranhas, lérias, para dourar a pílula do trabalho. Sabes bem que é uma condição terrível. Não tem de ser melhorada, mas sim extinta. Sabes isso desde pequena. Melhorar. Tornar-se melhor? Tu, por exemplo, melhoraste. Tornaste-te idêntica à Nádia ou à Isabela? O teu irmão melhorou. Tornou-se idêntico a Armando? E o teu filho é idêntico a Marco? Não. Nós continuamos a ser nós. E eles, eles. Então, por que não te conformas? A culpa é da cabeça que não sabe estar quieta. Está sempre à procura de um modo de funcionar. Desenhar sapatos. Lutar para montar uma fábrica de calçado. Reescrever os artigos de Nino. Moer-lhe a paciência até ele fazer como tu dizias. Usar à tua maneira os fascículos de Zurique com Enzo. E agora, demonstrar a Nádia que se ela faz a revolução, tu ainda a fazes mais. A cabeça, ah, sim, é lá que está o mal. É por causa da insatisfação da cabeça que o corpo está a ficar doente. Estou farta de mim, de tudo. Também estou farta de Genaro. O seu destino, se tiver sorte, é ir parar um lugar como este e rastejar por mais 5 liras diante de um patrão qualquer. E então? Então, Cerulo, assume as tuas responsabilidades e faz aquilo que sempre tencionaste fazer, meter medo ao socavo, acabar-lhe com o vício de foder as operárias na sala de secagem. Mostra o que foste capaz de maquinar para o estudante com cara de lobo. Aquele verão em Ischia, as bebidas, a casa de Fório, a cama luxuosa em que estive com Nino. O dinheiro provinha deste sítio, deste fedor, destes dias passados nesta nojice, deste trabalho pago por poucas liras. O que foi isto que eu cortei? Estás a guichar para fora uma massa amarelada, que nojo! O mundo gira, mas felizmente se cair parte-se. No intervalo do almoço, decidiu-se. Disse a Edo: vou lá. Mas nem teve tempo de tirar o avental. A secretária do patrão apresentou-se na descarnadura para lhe dizer: o doutor Socavo chama-te urgentemente ao seu escritório. Lila julgou que algum espião já tivesse dito a Bruno o que andavam a preparar. Largou o trabalho, tirou do cacifo a folha das reivindicações e subiu. Bateu à porta do escritório, entrou. Na sala não estava apenas Bruno. Sentado num cadeirão, de cigarro na boca, encontrou Michele Solara. Capítulo 44. Sempre soubera que Michele, mais cedo ou mais tarde, reapareceria na sua vida. Mas encontrá-lo no escritório de Bruno assustou-a tanto como durante a infância assustavam os espíritos escondidos nos cantos escuros da casa. O que faz ele aqui? Pensou. Tenho de me ir embora. Mas Solara, ao vê-la, pôs-se em pé, abriu os braços, pareceu realmente emocionado. Disse em italiano: Lina, que prazer! Estou muito contente. Queria abraçá-la. E tê-lo-ia feito se ela não o tivesse impedido com um gesto irrefletido de repugnância. Michele ficou uns instantes de braços abertos. Depois, confuso, com uma mão acariciou a maçã do rosto, a nuca. Com a outra, indicou Lila a Socavo, dizendo em tom falso desta vez: quem diria? Não posso crer. É mesmo verdade que tu tinhas a senhora Carracci escondida no meio dos salames? Lila dirigiu-se a Bruno de modo brusco. Volto mais tarde. Senta-te, disse ele sorumbático. Prefiro estar de pé. Senta-te, se não cansas-te. Ela sacudiu a cabeça e permaneceu em pé. E Michele dirigiu a Socavo um sorriso cúmplice. Ela é assim mesmo, conforma-te. Nunca obedece. Lila teve a impressão de que a voz de Solara tinha mais força do que antigamente. Pronunciava bem a sílaba final de cada palavra, como se nos últimos anos tivesse feito exercícios de pronúncia, talvez para poupar as forças, ou talvez apenas para o contradizer. Mudou de ideias e sentou-se. Michele também se sentou, mas todo virado para ela, como se a partir daquele instante Bruno já não se encontrasse na sala. Mirou-a da cabeça aos pés, com simpatia, e disse, mostrando-se pesaroso: tens as mãos estragadas, que pena. Quando eras mais nova, tinha-las tão bonitas. Depois começou a falar da loja, da Piazza dei Martiri, num registro informativo, como se Lila ainda fosse sua empregada e estivessem numa reunião de trabalho. Referiu-se a prateleiras novas, a novas fontes de iluminação. E disse que mandarem paredar de novo a porta da casa de banho que dava para o pátio. Lila lembrou-se dessa porta e disse baixinho, em dialeto: estou-me nas tintas para a tua loja. Queres tu dizer a nossa? Pois criámo-la em conjunto. Contigo nunca criei coisa nenhuma. Michele voltou a sorrir. abanando a cabeça em sinal de brando desacordo. Quem entra com o dinheiro, disse, faz e desfaz, exatamente como quem trabalha com as mãos e a cabeça. O dinheiro cria os panoramas, as situações, a vida das pessoas. Tu não imaginas quantas pessoas posso tornar felizes ou desgraçadas, assinando apenas um cheque. Depois continuou a falar com tranquilidade. Parecia contente por lhe contar as últimas novidades, como se faz na companhia de amigos. Começou por Alfonso, que desempenhara muito bem as suas funções na Piazza dei Martiri e agora ganhava o suficiente para constituir família. Mas não tinha vontade de casar. Preferia manter a pobre Marisa na situação de noiva para toda a vida e continuar a fazer o que lhe dava na veneta. Ele, então, na qualidade de entidade patronal, encorajara-o. Uma vida regular faz bem aos empregados. Oferecera-se para lhe pagar o copo d'água, de forma que em junho seria o casamento. Vês, se tivesses continuado a trabalhar para mim, em vez do Alfonso, ter-te-ia dado tudo o que me pedisses. Terias sido uma rainha. Depois, sem lhe dar tempo de responder, sacudiu a cinza do cigarro para um velho cinzeiro de bronze e anunciou-lhe que também se ia casar. Igualmente em junho. E com Gigliola, evidentemente, o grande amor da sua vida. Tenho pena de não poder convidar-te, lamentou-se. Teria muito gosto. Mas não quero causar embaraços ao teu marido. E desatou a falar de Stefano, de Ada e da menina deles. Ora dizendo muito bem dos três, ora pondo em relevo que as duas charcutarias já não eram aquilo que haviam sido. O Carracci, disse-lhe, enquanto o dinheiro do pai durou, aguentou-se. Mas o comércio agora é um mar agitado. De há um tempo para cá o Stefano anda a meter água. Já não se safa. A concorrência, disse, aumentara. Abriam lojas novas a todo momento. O próprio Marcelo, por exemplo, metera-se na cabeça ampliar o armazém do falecido Dom Carlo e transformá-lo numa daquelas lojas onde se vendia de tudo um pouco, dos sabonetes às lâmpadas, à mortadela, aos bolos. E fizeram-o. A empresa ia de vento em popo. Chamara-lhe Tudo para Todos. Estás a dizer que tu e o teu amigo conseguiram levar também o Stefano à ruína? Levar à ruína o quê, Lina? Nós fazemos o nosso trabalho e mais nada. Aliás, quando podemos ajudar os amigos, ajudamo-los de boa vontade. Adivinha quem é que o Marcelo pôs a trabalhar na nova loja? Não sei. O teu irmão? Reduziram o Rino a vosso caixeiro? Bom, tu marimbaste para ele. E aquele rapaz tem às costas o teu pai, a tua mãe, um filho, a Pinúcia, que está outra vez grávida. O que podia ele fazer? Falou com Marcelo e pediu-lhe ajuda. E o Marcelo ajudou-o. Não ficas satisfeita? Lila respondeu, gélida. Não, não fico satisfeita. Não me agrada nada daquilo que vocês fazem. Michele fez uma expressão descontente. Lembrou-se de que estava ali, Bruno. Estás a ver? É como eu te dizia. O problema dela é ter mau caráter. Bruno fez um sorriso embaraçado, que pretendia ser cúmplice. É verdade. Também te fez mal a ti? Um pouco. Sabes que ela, quando era ainda menina, encostou um trinchete à garganta do meu irmão, que tinha o dobro de tamanho, e não foi a brincar. Via-se que estava pronta para lhe dar uso. A sério? Sim, esta tem coragem. É determinada. Lila cerrou os punhos com força. Odiava a fraqueza que sentia no corpo. A sala ondulava. Os corpos das coisas mortas e das pessoas vivas dilatavam-se. Olhou para Michele, apagar a beata no cinzeiro. Fazia-o com demasiada energia, como se também ele, apesar do tom calmo, procurasse dar desafogo a uma contrariedade. Lila olhou-lhe para os dedos, que não paravam de esborrachar a beata. As unhas estavam brancas. Uma vez, pensou, pediu-me que fosse sua amante. Mas não é isso que ele na realidade quer. Há mais qualquer coisa. Qualquer coisa que não tenha a ver com foder e que nem ele sabe explicar. está com a ideia fixa. É como uma superstição. Talvez acredite que eu tenho um poder e que esse poder lhe é indispensável. Queria tê-lo, mas não consegue alcançá-lo. E sofre com isso. É uma coisa que não pode tirar-me pela força. Sim, talvez seja isso. Se não fosse assim, já me teria esmagado. Mas logo eu porquê? O que é que ele percebeu em mim que lhe faz falta? Não devo continuar aqui, diante dos olhos dele. Não devo escutá-lo. Tenho medo daquilo que ele vê e que quer. Lila, disse a Socavo, deixo-te aqui uma coisa e vou-me embora. Pôs-se em pé, pronta para lhe entregar a lista das reivindicações. Um gesto que cada vez mais lhe parecia não fazer sentido, mas, no entanto, era necessário. Queria pousar a folha na mesa, ao pé do cinzeiro, e sair dali. Mas a voz de Michele deteve-a. Agora era claramente afetuosa, quase carinhosa, como se tivesse percebido que ela tentava fugir-lhe e quisesse esforçar-se ao máximo para a seduzir e a reter. Continuou a dizer a Socavo, vês, tem mesmo mau caráter. Eu estou a falar, ela não faz caso. Apresenta uma folha e diz que se quer ir embora. Mas tu perdoas-lhe, porque o mau caráter é compensado por muitas qualidades. Tu julgas que admitiste uma operária? Não é verdade. Esta senhora é muito mais do que isso. Se a deixares agir, transforma-te a merda em ouro. É capaz de te reorganizar toda esta espelunca, elevando-a a níveis que tu nem imaginas. Porquê? Porque tem uma cabeça que nenhuma mulher tem e que nem sequer nós, homens, temos. Eu tenho-a debaixo do olho, quase desde bebé, e é mesmo assim. Esta desenhou-me sapatos que ainda hoje vendo em Nápoles e fora, e ganho imenso dinheiro neles. E reestruturou-me uma loja na Piazza dei Martiri com uma fantasia tal que a transformou numa sala de visitas para os ricaços da Via Chiaia, de Posilipo, do Vomebro. E poderia fazer muitas, mas muitas coisas mais. Mas é chanfrada da tola. Julga que pode fazer sempre o que lhe dá na gana. Vai, volta, arranja, parte. Tu pensas que eu a despedi? Não. Num dia, como se nada fosse, deixou de ir trabalhar. Assim, desapareceu, simplesmente. E se voltas a deitar-lhe a mão, escapula-se outra vez. É uma enguia. O problema dela está nisto. Apesar de ser muito inteligente, não é capaz de compreender aquilo que pode fazer e aquilo que não pode. Isto porque ainda não encontrou um homem como deve ser. O homem como deve ser, indireita à mulher. Não é capaz de cozinhar? Aprende. Tem a casa suja? Limpa. Um homem como deve ser faz com que a mulher faça tudo. Vou contar-te esta. Conheci há pouco tempo uma fulana que não sabia assobiar. Pois bem, estivemos juntos 2 horas só. Horas escaldantes. E depois disse-lhe, agora assobia. E ela, não vais acreditar, assobiou. Se souberes educá-la, a mulher, muito bem. Se não souberes educá-la, deixa-a da mão, que só te faz mal. Pronunciou estas últimas palavras num tom muito sério, como se elas sintetizassem um mandamento imprescindível. Mas ainda enquanto falava, deve ter-se apercebido de que não fora e continuava a não ser capaz de respeitar a sua própria lei. Então mudou de expressão, mudou de voz, de repente. Sentiu a urgência de a humilhar. Virou-se para Lila, com um rompante de impaciência e realçou num crescendo de vulgaridades dialetais. Mas com esta é difícil. Não a arrancas tão facilmente do caralho. No entanto, estás a ver como ela é. Tem os olhos pequenos, tem as tetas pequenas, o cu pequeno, não passa de um pau de vassoura. Com uma assim, o que é que fazes? Ele nem sequer se tinteza. Mas basta uma coisa, um instante apenas. Olhas para ela e queres fodê-la. Foi nessa altura que Lila sentiu um choque brutal dentro da cabeça. Como se o coração, em vez de lhe martelar na garganta, lhe tivesse explodido na calota craniana. Gritou-lhe um insulto, não menos obsceno, do que as palavras que ele acabara de pronunciar. Agarrou um cinzeiro de bronze que estava em cima da secretária, espalhando beatas e cinza em redor, e tentou agredi-lo. Mas o gesto, apesar da fúria, saiu-lhe lento, sem força. E até a voz de Bruno, Lina, por favor, o que estás a fazer? Atravessou, indolente. Talvez por isso só Lara imobilizou-a facilmente. E facilmente lhe tirou o cinzeiro, dizendo-lhe raivoso: Tu pensas que dependes do Dr. Socavo? Tu pensas que eu aqui não sou ninguém? Estás enganada. O Dr. Socavo há algum tempo que está no livro vermelho da minha mãe, que é um livro muito mais importante do que o pequeno livro de Mao. Por isso não dependes dele, dependes de mim. Dependes sempre e só de mim. E eu até agora deixei-te à vontade. Queria ver onde raio ias parar, tu e aquele estafermo com quem fodes. Mas a partir de agora, lembra-te de que não te tiro os olhos de cima. E se eu precisar de ti, tens de ir a correr. Percebeste? Só então é que Bruno se pôs de chofre em pé, enervado, e exclamou: Larga-a, Miqué, agora estás a exagerar. Só Lara largou o pulso de Lila devagar. Depois murmurou, dirigindo-se a Socavo, novamente em italiano: Tens razão, desculpa, mas a senhora Carracci tem esta capacidade. De uma maneira ou de outra, obriga-te sempre a exagerar. Lila reprimiu a fúria. Esfregou o pulso com cuidado. Sacudiu com a ponta dos dedos um pouco de cinza que lhe caíra para cima. Depois desdobrou a folha das reivindicações, pousou-a na frente de Bruno e, enquanto se dirigia para a porta, voltou-se para Solara e disse: Sei assobiar desde os 5 anos de idade.